Presidente, está autorizado em Gil. America 980, clear, push back in startup, report red to cop. Roger, clear to push and start, America 980, and request flight level 350, go ahead. America 980, I have flight level 410, do you want to stand by to flight level 350? Affirmative, 350, American. Chame Recife agora, 1288, alterno 3325. 609 na position 1-9. Objeto 6709 autorizado, puxa essa nave, pode voltar. Batalha táxi autorizado, 6709, entrada. Gente, Babatanga está onde é Índia, aguarde contato radar, ingresso pelo corredor forte, submontanha 1500 pés. 500 pés. Informe o tipo do equipamento. Fox, Mike Fox, Fox Trot Oscar, bom dia, prossiga. Está autorizado o táxi, reporte para cruzamento da pista, Mike Fox Oscar. Patango até onde é Índia, contato radar, mantenha 500 pés, ingresso corredor forte, reporte através de Interlagos. Salvador, American 980, taxi. American 980, clear de Recife, flight level 350, via Upper Whisk 58. Puka Departure Aracaju Transition Airborne Runway 10 have to turn left control 119.8 squawk 5135 050 chegada Mari é o gol 1922 left turn flight level 350 departure 119.8 squawk 5135. Salvador, American 980, Texas. America 980, change runway 28, and the Iron departure Melin transition. Bridge back in America 980. Okay, just say the departure again, understand runway 28 for America 980. America 980, Iron departure. Alfa Romeo, Oscar November, and Melin transition. Mike, Echo, Lima, India November, read back. Okay, Aaron departure, Melin transition, runway 28, American 980. American 980, correct. Clear taxi via Juliet and Alfa. To end to road point, Golf. GNH 1013. And road point contact con- tower 118.3. Okay, taxi 28 Alpha holding at Golf and tower 118.3 America 980. Sois nós, vou ir na proa de Dael. Voando Dael, gol 1922. 118 confirmado. Mesa 09, eu gosto para o táxi. Agora está no Mesa 09. Bom dia. Bom dia. No 922, curva direita na proa de Faro. Quando Faro, gol no 922. Juliet Alpha and Golf. Direct. Juliet Alpha Golf, American 982. Sobe 0709, só houve mudança para a pista 28. Primeiro. Sobe 6709, houve mudança para a pista 28. Autorizado táxi via Indy Alpha, vai seguir o tráfego da América para a Taxi e Golf. Afirmativo Indy Alpha, seguindo a América 980 para Golf, 6709 na Golf, 683. Sobe 709, só confirmando após a colagem, curva à esquerda. Ok, curva à esquerda, 709. America 980, left departure, turn left, turn right. Ok, after departure, confirm turn right, America 982. Foxtrot Alpha. Afirmativo, todos os ataques via PAD e PAD principal para o PAD 3. Sim, PAD principal para o 3. A 3663, autorizado 2000 pés, ajuste no 0.93. 2663. 3663, tem um tráfego na posição 11 horas, pode confirmar? Afirmo, tráfego 12 horas, 4.5 milhas, é um helicóptero, está mantendo 500 pés, 3663. Excelente. Patango Tange Índia, ingresso no corredor Interlagos, informe rotatória. Três, curva à direita, proa 180, seu limite é o curso do localizador, então 3663, procedimento é ILS Zulu. Zulu, direita 180, limitado do localizador. Confirmando após faro. Prodicare após faro, desce mantendo 040, gol 1922. Após faro, voa Cari, descendo até o 040, gol 1922. Sim. Confirmando Kilo Alfa Romeo Eco. A 3663 para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 215, informe estabilizado. Direita 215, informará. Salvador, American 980, wind check. Wind, 230 degrees, 10 knots. Roger, thank you, and ready for takeoff, 28 American 980. Right now? Line up, American 980. Yeah, line up and takeoff, runway 28, 230 degrees, 10 knots, 980. Line up and takeoff, American 980, runway 28. Hotel India, India, report visual com campo. Hotel visual, India. Confirme, hotel Índia Índia. Afirmativo, senhora. Agora já visual. Hotel Índia Índia visual com campo. Chame a torre 18 decimal 3. 11830 Índia. Ponto de espera 28. Sente, mantém o ponto de espera, o Webjet 6709. Mantém 6709. Torre Salvador, eu vou passar no hotel Índia Índia. Hotel Índia Índia, Torre Salvador. E para norte, agora passando ao pedágio, da visual com o campo, agora está a 7 milhas, 4 minutos. Ciente, qual é o seu destino em Salvador, qual pátio? Pátio 4. Ciente, reporte aí na perna do vento, a aproximação direta para aquele pátio, o hotel Índia Índia. Para a perna do vento, para a aproximação direta para aquele pátio, o hotel Índia Índia. Estabilizado, está visual, está 3663. Está 3663, torre 118 decimal 3. 183. Oi, Salvador, bom dia, está 3663, final para embaixada de checagem. 3663, ciente, continue aproximação, reporte com campo à vista, chuva leve, o vento de 230,12 nós. Eita visual. O 980 Airborne at 17, Salvador Departure 119 at decimal 8. 19 is 8, American 980, good day. Have a good day. Have a good day. 980, pass through 2000, climbing to flight level 350. Flagline 980, radar contact, C-clap flight level 350. Around the part 3, mini transition. Roger, add on trend. Departure, mellow transition, American 980. Objeto 6709 tem decolagem autorizada, 230 graus, 1 dúzia nós. Autorizado, 6709. É 3859, inicie redução para 2009. 200, 2003, 2859. Está autorizado nível 050, está 3859. 200, 050, 3859. Iniciamos 709. 230,12. Os dois, prossiga na aproximação. Autorizado 2000 pés, ajuste no 013. 2013, gol 1922. 1922 está autorizado ILS. Informe o procedimento, será o ILS Zulu, gol 1922. Afirmativo, autorizado o procedimento ILS Zulu, gol 1922. Mantém a perna do vento, o hotel Índia Índia. Mantendo. O TAM 3663 tem pouso autorizado 28, 230 graus com 8 nós. Autorizado pouso, TAM 3663, 28. Webjet 6709 decolou o Zuno 9, chame controle em 119.8, bom dia. Chame controle, bom dia, obrigado, boa semana. Igualmente. Hotel Índia Índia aproxima direto, parte 4, cruz no solo controlado, vento de 230 graus, agora com uma dúzia nós. Afirmativo, 230 com uma dúzia, aproximação direta, parte 4, Índia. Afirmativo. Manter a proa da pista? Afirmo, manter a proa até 3000. Positivo. Bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia, o TAM 3663 liberou. TAM 3663, autorizado táxi via Alfa e Índia para o Gate 03. Alfa e Índia, Gate 03, o 3663. Flight 980, receive center 126 decimal 85, alternative 125 decimal 45. 709, solicita pro 290, 20 milhas só. Frente do desvio, 6709. Flight 980, receive center 126 decimal 85. 12685, American 980, good day. Centro Salvador, bom dia. TAM 3304, informação Papá, vai atingir o nível 160 para prosseguir. TAM 3304, plano de identificação, chegada IPIT, desse manter nível 070. IPIT 070, TAM 3304. O 922 está autorizado, ILS informe estabilizado. Autorizado, ILS reporte estável, gol no 922. Salvador, Arena 709. Confirme, aeronave chamou o controle? O Arena 709. Arena 709, prossiga. Autoriza Eval, está presente? Afirmativo, na proa de Eval, Arena 709. Eval, Arena 709. É 3859, autorizado 2000 pés, ajuste 1013. Ficando até 2000, quando 0013, o 3859. Estabilizado o procedimento, gol 1922. 1922, chame torre no 8 decimal 3. 83, graças. 96709, acima navegação na proa de Eval, chame Recife 1288, altar no 3325. Objeto 6709-288-3325, pro Odeval, obrigado, boa semana. Aos 10 nós, pista molhada. Ok, ciente, Liverpool na 28, gol 1922. É 3304, autorizado 2000 pés, ajuste no 013. 2000 com 1013, TAM 3304. No 922, no solo, os 27, libere pista esquerda, pode ser na última se desejar, na cabeceira oposta, e chame solo aí, 1219. Na última, 219, gol, 1910, 1922, obrigado. Vale. Utilizado no LS, seu TAM 3859. 3859, torre 1-9 decimal 3. 23, bom dia. 1-9-2-2, liberando na 6-2. 1-9-2-2, bom dia, autorizado táxi a Alfa, Índia, ô Juliette, confirme intenções. Cheguei teu 04, intenções. Sua intenção Índia ou Alfa? Índia ou Juliette? Vai pela Juliette, tripulante, soprou 04, gol no 922. Ciente. Salvador é o 3859, sinal ILS 28. 3859, Ciente, informe visual com a cabeceira, chuva na aproximação final, o vento 220 com intensidade de 8 nós. O TAM 3859. Positivo, TAM 3859, está visual com a cabeceira. Tem pouso autorizado, pista 28, TAM 3859, 230 graus 8 nós. Teve pouso 28, TAM 3859. Autorizado ILS, TAM 3304? Autorizado, sinal ILS,